esperança além dos montes, muito além dos pensamentos. Essa esperança que traz paz e confiança e coragem para prosseguir. Quantas quedas eu já tive, mas não canso de lutar. Eu escalo a montanha e chego lá, nem a morte me impedirá de ao céu chegar. Há uma esperança além dos montes, muito além dos pensamentos. Essa esperança que traz paz e confiança coragem para prosseguir. Quantas quedas eu já tive, mas não canso de lutar. Eu escalo a montanha e chego lá. Nossa sorte.